palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Jadiel João Batista de Oliveira, realizada no dia 20 de novembro de 2011, em comemoração aos 76 anos de fundação do Centro Espírita Joaquim Murtinho, que fica na rua Caobi, 107, Irajá. Com vocês, a palestra de Jadiel João Batista de Oliveira. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações, e mais esta tarde, especialmente, quando estamos aqui para também comemorar esses 76 anos da casa de Joaquim Murtinho, este trabalhador incansável da obra de Jesus. Nós sabemos da grande dificuldade do homem na terra em vencer o orgulho, vencer o egoísmo, e nós muitas vezes nos surpreendemos com a conduta de pessoas, indagamos, mas essa pessoa fez isto, porque ficamos surpreendidos certamente com a conduta dessas pessoas. Porque, na verdade, nós não nos sentimos ainda com forças para realizar aquele trabalho, aquela obra, para ter aquele comportamento. Tudo isto, na verdade, é uma cobrança da doutrina espírita. Conforme dizia o nosso Chico, nós não somos bons, mas temos a obrigação de fazer um esforço para nos tornarmos bons, a cada passo, a cada momento da nossa existência. Esta é uma obrigação principalmente nossa, de espíritas, por aquilo que certamente as pessoas esperam de nós, que Jesus espera de nós, que os benfeitores espirituais esperam de nós. Mas temos a obrigação de ser bons, todos nós, sejamos ou não espíritas, porque estamos tendo a oportunidade de, encarnados na Terra, estabelecer esta harmonia com a lei de Deus, a fim de alcançar a verdadeira felicidade. Segundo os antropólogos, nós estamos aqui na Terra há aproximadamente 2 milhões de anos. É certamente um tempo muito longo. Durante este tempo, já na condição de espíritos, de seres capazes de optar. Certamente que nesse tempo, e até mesmo antes, quando transitávamos ainda nos reinos inferiores da natureza, buscávamos ainda formar a nossa individualidade através do processo de aquisição do conhecimento que nos era permitido, proporcionado pelo fato de todos nós termos sido criados com o atributo da inteligência. E para nós o atributo da inteligência, na verdade, é um atributo que nos permite adquirir conhecimento. Nós entendemos que os homens não são diferentes dos outros pela inteligência, pela quantidade de conhecimento, porque essa quantidade de conhecimento certamente vai depender do esforço que cada um fizer, do tempo em que estiver transitando neste orbe, ou até mesmo em outros orbes, em outros mundos, mas estamos sempre renovando essas oportunidades. Então, na medida em que nós nos esforcemos, nós vamos adquirir mais conhecimento, não porque sejamos mais inteligentes. A inteligência é igual para todos. O conhecimento é que pode ser diferente, tendo em vista o esforço que cada um faça. E assim é também com a aquisição das virtudes. Nós somos diferentes uns dos outros também pelas virtudes adquiridas. E não temos dúvida hoje de que uns sejam mais virtuosos do que outros. E não é o fato de sermos espíritas. É bem verdade que o Espiritismo, que surgiu em 1857, nos proporciona o conhecimento adequado para que façamos uma análise acerca de tudo que nos ocorre e possamos nos comportar desta ou daquela forma. Mas não é o espiritismo, o fato de ser espírita em si mesmo, que nos estabelece, nos proporciona uma condição de desigualdade em relação aos demais. Muitas vezes, nós nos surpreendemos também com pessoas que se dizem espíritas e que estão há muitos anos caminhando, estudando, afirmando que estão estudando o espiritismo e, no entanto, são capazes de comportamentos que nos deixam perplexos. Mas isso é em razão da inferioridade em que nós nos encontramos, todos nós, sejamos espíritas ou não. O fato de estarmos encarnados aqui na Terra significa que somos ainda espíritos inferiores, necessitados de amparo, necessitados de amor, necessitados de exemplo, a fim de que passemos pela porta estreita. Mas temos escolhido sempre, quase sempre, a porta larga, que é o caminho da perdição. É o caminho das facilidades, é o caminho dos vícios, é o caminho das imperfeições. E todos nós temos escolhido esse caminho. Quer sejamos espíritas, quer não. Não pensemos que pelo fato de colocarmos sobre o peito um crachá de espírita, somos distintos dos outros. Temos a oportunidade, assim como aquele que estuda medicina, certamente tem a oportunidade de estudar medicina na faculdade. Quem estuda direito, engenharia, é a mesma coisa. Vai ter a oportunidade de estudar, de aprender mais, de se tornar um profissional naquela área. Mas isso não significa necessariamente que aquele aluno vai dedicar o seu tempo ao estudo a fim de adquirir o conhecimento que é necessário para exercer corretamente a sua profissão. Da mesma forma, nós, muitas vezes, estamos estudando, estamos frequentando as casas espíritas, dizendo, eu estou estudando espiritismo. E, no entanto, não estamos fazendo o menor esforço para aprender. E aprender é que é importante realmente. Então todos nós temos essas dificuldades porque somos espíritos inferiores que estamos aqui exatamente para aprender. É o que dizem os benfeitores espirituais na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Quando nós vamos à pergunta 132, Kardec indaga: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os benfeitores espirituais respondem: Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. E não há aqui discriminação, não há identificação de ninguém. Não está dito aqui, Deus impõe a encarnação ao católico para que o católico possa adquirir a perfeição, ou a qualquer outra corrente religiosa, ou ao espírita, não. Não há aqui uma conotação religiosa, na verdade. Qualquer pessoa, é o fato de estarmos encarnados. Encarnados na Terra, todos nós estamos. Em determinado momento nós escolhemos uma religião, um caminho religioso a seguir. Nós escolhemos o espiritismo, eventualmente, nós escolhemos esse caminho ainda quando nos preparávamos para encarnar. É possível isto. Escolhemos ser espíritas, escolhemos ser católicos ou qualquer outra corrente religiosa. Protestante, evangélico, muçulmano. Escolhemos um caminho. Mas, eventualmente, podemos ter escolhido. Mas não significa que a gente nasça já com esse objetivo ou com esta finalidade de sermos espíritas. Eu sou espírita porque eu sou um espírito privilegiado ou porque já sou um espírito em mais elevado estágio evolutivo. Não. Esta é uma opção que fazemos em determinado momento. Podemos fazer essa opção certamente quando nos preparamos para encarnar. Dizem os benfeitores espirituais, na pergunta 258 de O Livro dos Espíritos, que quando nós nos preparamos para encarnar, é o primeiro momento em que usamos o nosso livre-arbítrio. 258 de O Livro dos Espíritos. Kardec indaga: no estado errante e antes de retomar uma nova existência corporal, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida? E a resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando nos preparamos para reencarnar, nós também preparamos o nosso roteiro reencarnatório. Não pensemos que com esse roteiro reencarnatório existe aí uma fatalidade. Existe um destino no sentido de que aquilo está escrito, aquele roteiro foi elaborado. Mas isso não significa, e é muito importante que nós analisemos isto, porque esta é uma informação da doutrina espírita. Esta é uma revelação da doutrina espírita. Não significa que devamos passar por tudo aquilo que esteja escrito em nosso roteiro reencarnatório. André Luiz nos diz que quando fazemos o bem, nós elidimos o mal praticado ontem, afastamos, apagamos, anulamos o mal que tenhamos praticado antes, numa outra encarnação. Então não existe fatalidade no sentido que devamos passar por todas aquelas dificuldades que estejam escritas no nosso roteiro reencarnatório. É disso que fala a doutrina espírita, é isso que nos esclarece a doutrina espírita. Nós não estamos sujeitos, nesse processo reencarnatório, a passar por todas as dificuldades que tenhamos ali previsto no nosso roteiro reencarnatório. Nós podemos modificar aquele roteiro com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Então nós estamos aqui há cerca de 2 milhões de anos, já na condição de espíritos. Depois de termos passado certamente bilhões de anos formando a nossa individualidade. Nesses cerca de 2 milhões de anos, nós temos escolhido certamente passar pela porta larga, o caminho mais fácil, o caminho dos vícios, das imperfeições. Por isso estamos aqui, passando por essas dificuldades. Aí poderão perguntar, certamente perguntarão, aqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita, então vocês estão pagando o que vocês fizeram de errado? Não, ninguém está pagando nada, porque a lei de Deus não é lei de punição, não é lei de castigo, é lei de misericórdia. Deus é infinitamente misericordioso, conforme nos ensinou Jesus. Então nós não temos que pagar débito nenhum. Nós temos que reparar os erros cometidos. É coisa diversa. Só existe um destino, algo inflexível, no karma hindu. Na lei de ação e reação, aí existe uma inflexibilidade. Porque a lei de ação e reação é uma lei física. Se nós jogamos uma pedra para cima, pela lei da física, a pedra vai cair. É lei de ação e reação. É a lei da... nós sabemos da lei da gravidade. Então é uma lei física, a lei de ação e reação é uma lei física. Se nós praticarmos uma determinada conduta, nós vamos ter necessariamente a reação daquela conduta, ou a reação àquela conduta. A lei de causa e efeito não, a lei de causa e efeito é uma lei moral, é flexível. Nós podemos modificar, portanto, aquilo que fizemos anteriormente, infringindo, de certa forma, essa lei de causa e efeito, que é lei divina. É lei natural também. Mas não é uma lei inflexível. É isso que nos fala do outro espírito. Nós podemos modificar. Por isso, André Luiz nos fala que o bem praticado hoje elide o mal praticado ontem. Se nós, hoje, fizermos uma quantidade de bem muito grande, nós poderemos anular o mal que fizemos ontem. É por isso que Salmino Zimmermann diz que o homem passa por aquilo que ele merece. Se ele não merece mais passar, se ele não precisa mais passar por aquilo, ele não vai passar. Nós temos aí muitos exemplos, mas acima de tudo nós temos o ensinamento de André Luiz, que é incontestável. André Luiz nos ensina que nós podemos modificar aquilo que fizemos de errado ontem, através da prática do bem. E é disso que fala a doutrina espírita. Por isso aqui na pergunta 259, não mais a 258, mas a 259 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: se o espírito escolhe o gênero de prova a que deve se submeter, daí se segue que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem a palavra, dizem os benfeitores espirituais. Pois não quer dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as mínimas coisas. O que significa isso? Significa que muitas coisas por que passemos não são coisas que estavam escritas, vão passando porque estava escrito. Não, é porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos sujeitos a vicissitudes que não estavam previstas, essas vicissitudes, no nosso roteiro reencarnatório, mas pelas quais nós vamos passar, tendo em vista estarmos encarnados num planeta de provas e expiações. É por isso, naquilo finalzinho dessa resposta, dizem os benfeitores espirituais: se, ao passares por uma rua, uma telha te cair na cabeça, será que existe fatalidade nisto? Isto é fatal? Porque tinha que passar? Tinha que cair a telha na cabeça de alguém? Será que é assim? Mas vejam só o que dizem os benfeitores espirituais: se ao passares por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então não estava escrito, apenas nós passamos. Quem devia cuidar da telha não cuidou, a telha se deteriorou, ela caiu. E a gente passou ali naquele momento. Não é acaso, não, é circunstância de estarmos encarnados num planeta de provas e expiações. Vai servir para o nosso aprimoramento? Vai, certamente. Vai ter algum efeito benéfico para nós. Mas não significa, e é isso que nós queremos, a isso que nós queremos nos referir, que estivesse escrito no nosso roteiro reencarnatório, que fosse destino, que nós tivéssemos que passar por aquilo. Não creias que estava escrito, dizem os espíritos a Kardec. Então é necessário que nós possamos fazer uma distinção entre aquilo porque deveríamos passar, e aquilo que está em razão das condições, das vicissitudes existentes na Terra. Existem fatos aí, fatos que acontecem, que estivessem escritos no nosso roteiro. Nós precisamos ter uma cautela muito grande com relação a isto, até pela nossa dificuldade em entender essas coisas. Porque nós temos dificuldade em entender, nós somos ainda espíritos muito, muito pequenos, muito inferiores. Nós temos, por mais saber que nós tenhamos aí em determinados campos da ciência, a cada passo nós vamos vendo que aquelas teorias científicas, aquelas conclusões científicas vão sendo modificadas. E Stephen Hawking, que é um dos grandes matemáticos da atualidade, ele fala na provisoriedade da teoria matemática. Nós vemos a todo instante. Agora mesmo os cientistas estão publicando aí, informando sobre a possibilidade da existência de vida em duas luas de Júpiter. Ainda há pouco eles afirmaram, não existe vida. Essa foi a afirmação que nós pelo menos recebemos. Não existe vida em outros planetas. E até mesmo a visão religiosa da coisa, tudo isso, o processo religioso, tudo isso nos levou a um comportamento tal que nos impedia de ver fatos fora daquele comportamento religioso. É por isto que nós entendemos que a ciência se tornou tão avessa à religião. Existe uma aversão muito grande entre ciência e religião. Porque nós entendemos o seguinte: o cientista, um homem que estudou, de repente ele recebe um dogma criado pelo homem, que não consulta a sua razão, não consulta a sua inteligência, não consulta o seu conhecimento, ele simplesmente renega, ele nega a existência, a possibilidade daquele dogma, porque aquilo não corresponde à sua capacidade de raciocínio. Vêm os homens e dizem: ah, o Papa é infalível. Aí o cientista: o Papa é infalível, mas o Papa não é um homem. E aí começa a raciocinar. É o contrário do que dispõe o Espiritismo, a religião espírita, porque o Espiritismo não tem dogmas criados pelo homem, são dogmas incriados, decorreram de um enunciado feito por Allan Kardec após observar fatos. Então, após observar fatos, Kardec nos trouxe o dogma da reencarnação. É um princípio fundamental da doutrina, mas nós não temos que nos submeter à afirmação de Kardec. É que a lógica, os fatos, a razão nos levam a essa conclusão. Não pode ser de outra forma. O nosso Hernani Guimarães Andrade, que foi inquestionavelmente um sábio, um estudioso, ele tinha diversas profissões, ele era engenheiro, ele tinha uma série de... O nosso doutor Hernani Guimarães Andrade. E ele escreveu um livro, Reencarnação no Brasil. Parece-nos que o Ian Stevenson não pôde fazer esse trabalho, e ele aí se dispôs a desenvolver esse trabalho. Pois bem, nesse trabalho do nosso Ian Stevenson, ele traz diversos casos aqui. Mas nos chamou a atenção... Todos os casos, claro que nos chamam a atenção, mas como o nosso, a condução científica do nosso Hernani Guimarães Andrade. Porque no caso aqui, no primeiro caso que ele nos traz, que é o caso de uma menina, que teria sido italiana em outra existência, uma existência não muito remota, porque próxima da Segunda Guerra Mundial. Essa menina é o caso Simone e Angelina, conforme diz aqui, nomeia aqui o nosso Hernani Guimarães Andrade. O caso Simone e Angelina já foi divulgado para o público leigo. Aí ele diz aqui: segundo depoimentos da avó e da mãe de Simone, este nome foi lhe revelado durante uma sessão espírita em que em transe manifestou-se a personalidade de Afonso Dinari, a mulher que fora mãe de criação de Angelina na outra encarnação. Era Angelina na outra encarnação, ou era Simone na outra encarnação e Angelina nesta encarnação. São nomes fictícios, certamente. Pelo menos o desta encarnação é um nome fictício, até para não constranger a família, certamente. Mas com relação às outras encarnações, das outras pessoas, os nomes foram dados, foram nomes reais, até para permitir a pesquisa. Pois bem, então o que nós queremos dizer é o seguinte, que neste caso aqui, o nosso Hernani Guimarães Andrade nos traz esse caso da Simone Angelina, em que essa menina, aos 2 anos, já falava em outro idioma, falava no idioma italiano. Disse como desencarnou na outra, quando ainda estava na personalidade de Simone, na outra personalidade, e narra diversos episódios, traz diversas informações, que foram coligidas pela avó da menor. E ela diz como ela desencarnou. Então, o que nós queremos dizer, minhas irmãs e meus irmãos, é que nós podemos fazer uma análise desses fatos e concluir. Porque o nosso Hernani Guimarães Andrade, ele traz aqui, até por ser por um posicionamento científico, uma análise científica, ele nos traz aqui o seguinte, que as diversas hipóteses que poderiam ser, as diversas explicações que poderiam ser dadas. Aí ele fala sobre as hipóteses que poderiam ser formuladas, as explicações que poderiam ser dadas, são coligidas aqui, colacionadas pelo nosso Hernani Guimarães Andrade, e a primeira hipótese é de fraude deliberada, que ele afasta, ele faz uma análise, será que é possível a fraude, ter ocorrido a fraude? Aí ele afasta, faz uma análise lógica, racional disto, depois ele vai para a informação direta, chamada de criptominésia, depois telepatia, e ele vai fazendo uma análise de todas essas possibilidades, memória genética, e ele conclui o seguinte, que a melhor explicação para este caso, embora pudessem ser dadas outras explicações, e nós sabemos que os cientistas darão, os incrédulos darão outras explicações para o caso, mas diz o Hernani Guimarães Andrade, em todos esses casos aqui, que a melhor resposta, a melhor explicação é a reencarnação, porque responde a todas as indagações que possam ser formuladas. Então vejam, o que nós queremos dizer, minhas irmãs e meus irmãos, é que quando nós acolhemos a reencarnação como um princípio fundamental da doutrina, não é porque nos seja imposto pela religião. Cada um de nós tem a obrigação de fazer a sua análise, de chegar à sua própria conclusão. O Dr. Augusto Cury dizia que o Mestre Jesus tinha o objetivo de desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, exatamente para que nós pudéssemos analisar todos esses fatos que têm ocorrido durante todo esse tempo e chegar às nossas próprias conclusões. Por quê? Porque, segundo o Espiritismo, cada um de nós é responsável por si mesmo. Nós não vamos nos salvar porque estejamos seguindo o pensamento de alguém. Não é porque o Dr. Bezerra de Menezes disse isto ou aquilo que nós devamos seguir aquilo sem fazer uma análise. Nós temos que fazer uma análise. E se nós concluirmos que realmente o Dr. Bezerra de Menezes estava com razão, nós vamos seguir aqui o ensinamento do Dr. Bezerra de Menezes. É claro que não vamos fazer isso por leviandade, né? Não vamos simplesmente dizer, não vou seguir simplesmente porque foi dito pelo Dr. Bezerra de Menezes, e aí pretensiosamente a gente queira ser superior ao Bezerra de Menezes. Evidentemente que não. Nós temos que reconhecer esses espíritos de escola que nos orientam, que nos servem de exemplos, mas não apenas no Espiritismo, em qualquer religião, em qualquer doutrina. Nós temos aí Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco de Assis, Francisco Xavier, que não foi o nosso Cândido Xavier, mas São Francisco Xavier, foram espíritos, homens, mulheres, que se dedicaram, que nos deixam perplexos às suas condutas na prática do bem. E nem todos eles foram espíritas. Até porque o Espiritismo surgiu em 1857. Francisco de Assis, por exemplo, ele encarnou em 1182, desencarnou em 1226. Então, muito antes de surgir a doutrina espírita. Mas dizem que o nosso Francisco de Assis foi a reencarnação de João, do apóstolo João. E aí a gente entende. É a reencarnação? É possível. Porque a personalidade de Francisco de Assis tinha ponto de contato com a personalidade de João, o apóstolo João, que foi o único que seguiu Jesus até o Calvário. Foi quem convidou Maria de Nazaré para viver com ele na cidade de Éfeso, né? E que fizeram tanto bem, os dois fizeram tanto bem, praticaram tanto bem. Então, é possível que Francisco de Assis tenha sido a reencarnação de João, do apóstolo João, que ficou preso lá em Patmos durante muito tempo, que escreveu o Apocalipse, que escreveu um dos evangelhos de Jesus. Então nós vemos, aí nós vamos chegando às nossas próprias conclusões, nós vamos fazendo a nossa própria análise acerca dessas informações, dessas afirmações que são feitas. Mas porque cada um de nós é responsável por si mesmo. Nós não devemos criticar, julgar as pessoas simplesmente por uma determinada conduta. Porque muitas vezes a gente percebe nitidamente que a pessoa escolheu o mau caminho. Em determinado momento da sua existência, foram-lhe colocadas as portas estreitas e largas, e ele escolheu a porta larga. Se tivesse escolhido a porta estreita, hoje seria uma personalidade na sociedade, alguém respeitado, respeitável, respeitado, exercendo uma profissão qualquer, mas porque escolheu o mal, escolheu a porta estreita, hoje se vê na condição de execrado pela sociedade. Mas isto poderia acontecer com qualquer um de nós, porque todos nós estamos sujeitos a escolher a porta larga, a porta da perdição, a porta dos vícios, porque é a porta iluminada, a porta das facilidades, mas que mais adiante se transforma num caminho estreito, num caminho de dor, de sofrimento. E aí chega um ponto tal que nós temos que retornar e refazer o rumo, refazer o caminho. E aí a misericórdia de Deus funciona, porque nós temos a reencarnação. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Jadiel João Batista de Oliveira, realizada no Centro Espírita Joaquim Murtinho, em Irajá. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita, coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Jadiel João Batista de Oliveira, realizada no dia 20 de novembro de 2011, em comemoração aos 76 anos de fundação do Centro Espírita Joaquim Murtinho, que fica na rua Caubi, 107, Irajá. Com vocês, a sequência da palestra de Jadiel João Batista de Oliveira. E aí reencarnamos. Aí o Espírito diz: bom, eu quero reencarnar, mas eu tive essas dificuldades, tais e tais, e eu quero passar por essas dificuldades, porque eu preciso vencer essas dificuldades. Ele, no plano espiritual, compreende que ele precisa vencer aquelas dificuldades. Aí o benfeitor espiritual que coordena esse trabalho de reencarnação diz: não, meu filho, basta que você seja apenas médium, não precisa mais nada. E aí nós temos o hospital de psiquiátrico do plano espiritual de dirigido por Eurípides Barçanufo, que cuida exatamente de médiums, mas médiums espíritas. Porque nós temos médiums aí em outras correntes religiosas, não são apenas os espíritas, não. Agora, a grande dificuldade é quando ele quer, eu quero ser médium, mas médium espírita. Mas não vai ser um Chico Xavier, porque Chico Xavier é difícil, né? Certamente que Chico Xavier não foi feito da noite para o dia. Não há privilégio, foi trabalho, foi esforço do espírito para atingir essa condição. Aí nós vemos, muitas vezes, o espírito, fulano, ele mudou de caminho, ele agora está tratando de outras coisas, saiu do espiritismo, por quê? Porque ele não tinha mediunidade, muitas vezes não tinha mediunidade da vidência, não tinha a mediunidade da audição, aí ele não aceita. Por quê? Porque é um espírito inferior. Não pensemos que o espírito, pelo fato de ser médium, ter uma faculdade mediúnica exacerbada, extraordinária, que seja um privilegiado, não. Ele é o grande devedor. Aliás, o nosso Jorge Portugal, lá na Rádio de Janeiro, dizia: a mediunidade é uma folha de antecedentes contra, de criminal, de maus antecedentes, uma folha de maus antecedentes. Folha de maus antecedentes. Significa que o médium fez muitas coisas erradas em outra existência e aí ele quer reparar. Como não pode reparar tudo de uma vez, porque nós não temos esta capacidade, aí os benfeitores dizem assim: olha, você escolhe isto, porque até aqui você pode ir. Aí você não é que você escolha, não. Você é orientado para escolher. É uma opção sua, certamente, mas orientada, em razão da orientação. Aí você pensa assim: realmente eu não tenho condição, não. Porque esse é a grande dificuldade do espírito. A gente tem que recomeçar. Recomeçar, mas eu vou deixar, eu atingi uma profissão, eu fui grande na minha profissão, eu fiquei rico, eu fui respeitado, e eu vou ter que refazer tudo? Isso às vezes causa um certo constrangimento ao espírito. Só que o espírito muitas vezes se esquece que quando nós, essa é uma das revelações da doutrina, nós partimos daquele ponto que ficamos anteriormente. O conhecimento nós não perdemos jamais. Nós temos uma história de um menino, de um mexicano, mexicanozinho, de 6 anos de idade, que está fazendo palestra sobre osteoporose, sobre problema cardiovascular. Aí lá o pessoal da Faculdade de Medicina do México quer saber como é que vai fazer para colocar aquela criança de 6 anos numa escola de medicina, porque ele já demonstra ter todo o conhecimento. Sobre pelo menos um grande campo de conhecimento, uma quantidade de conhecimento acerca da medicina. E aí aí muitas pessoas dizem: mas ele é um privilegiado, ele é um superdotado, isso é privilégio, Deus concedeu a ele isto? Não, é apenas a lembrança. Como existe um espaço pequeno, certamente, entre as encarnações, ele se recorda com mais facilidade do conhecimento que teve anteriormente. Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. E nós temos visto aí quantos exemplos de gênios, de superdotados, a vida nos tem trazido. São muitos. Mas por quê? Porque são privilegiados? Tem mais massa cinzenta do que os outros? Não. Tem a mesma quantidade. Até porque o cérebro físico é apenas instrumento para a mente, para o cérebro espiritual. Nós só podemos exteriorizar aquele conhecimento, aquela condição, aquela capacidade que adquirimos espiritualmente. Então, esses espíritos, não é que eles sejam privilegiados ou superdotados, não. Eles apenas têm um conhecimento muito grande que conseguem rememorar com mais facilidade. Muitas vezes em razão do tempo entre as duas encarnações, ou por outra circunstância qualquer que nos desconhecemos, certamente, mas é em razão de uma experiência vivida anteriormente. Quanto a isto, nós não podemos ter dúvida, porque os fatos demonstram isto. Esses grandes considerados sábios, eles têm um conhecimento muito profundo em determinado campo. Assim foi com Albert Einstein. Albert Einstein, ele tinha um conhecimento muito grande sobre física, sobre mas a questão da memória, disse que não era nenhum privilegiado, ele tinha dificuldade realmente. Questão de línguas, ele tinha uma dificuldade muito grande de aprender outros idiomas. Mas foi considerado, e foi inquestionavelmente um sábio dentro da física. Embora hoje estejam até querendo modificar as ideias de Einstein, né? Mas isso tem razão da nossa pretensão. E porque também, conforme diz o nosso Stephen Hawking, as teorias vão sendo modificadas através dos tempos. Então, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos aqui para nos melhorarmos, para nos tornarmos criaturas melhores. Mas não em relação a uma religião, não em relação ao próximo, em relação a nós mesmos. Nós estamos buscando esta harmonia com a lei de Deus. Esta harmonia que nos permitirá a verdadeira felicidade. Nós passamos pelas nossas dificuldades, não porque tenhamos que passar, não porque estivesse escrito, mas porque ainda é necessário para que passemos. Existem dificuldades que vamos passar em outra encarnação, porque nesta não temos ainda condições de suportar essas dificuldades. Existem outras que já estão escritas lá, pelas quais nós podemos passar, e que já passamos por outro meio, não sofrendo, não passando por dificuldade propriamente dita, mas vencendo essas dificuldades através do amor, uma quantidade maior do amor. É por isso que às vezes a gente tem a notícia: ah, mas fulano, ele tão bom, mas estava trabalhando e perdeu um dedo. Aí ele vai lá falar com o benfeitor espiritual: é, meu filho, graças a Deus você estava trabalhando bem, porque era para você ter perdido o braço. Mas como você foi, de alguma forma, os benfeitores, houve uma intercessão por você, você está perdendo apenas o dedo. Ou então aquela mãe que vai aflita a Chico, dizendo: Chico, vê se faz, intercede por mim aí, porque não tá dando não, Chico. O meu filho, coitado, é mudo, surdo, ele já não tem os braços, tem uma dificuldade grande, já não fala, já não ouve, e os médicos agora estão querendo cortar as pernas dele. Aí Chico, como sempre fazia, foi consultar Emmanuel. E Emmanuel disse assim: olha, Chico, diz para essa nossa senhora, essa nossa mãe, essa nossa irmã, que o filho dela foi suicida em 10 outras encarnações. E que ele pediu agora, se houvesse alguma coisa que permitisse que ele praticasse novamente suicídio, que ele fosse impedido, porque ele não podia mais perder mais uma encarnação. E ele já estava se encaminhando para um rio caudaloso que ficava próximo da propriedade, lá da residência deles, para se matar. Então, em razão disto, as suas pernas iam ser tiradas, aparentemente causando um sofrimento muito grande, mas que na verdade era misericórdia divina, era uma necessidade e era principalmente um pedido daquele espírito. Aqui na pergunta, então, na 258 nós temos, são as nossas escolhas. Mas na 872, que também trata desses casos de fatalidade, que é uma conclusão sobre a questão da fatalidade. Resumo teórico do móvel das ações do homem. 872 de O Livro dos Espíritos. A questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Se o homem não é fatalmente conduzido ao mal, ninguém reencarna para fazer o mal. Qual é a consequência que nós traímos disto? É que ninguém reencarna para sofrer o mal praticado por outrem. Sempre que alguém pratica o mal, pratica por opção própria. E aí nós vamos a 746, que fala sobre o homicídio, em que dizem os benfeitores espirituais, na 746, que dizem o seguinte: o assassínio é um crime aos olhos de Deus? E a resposta da espiritualidade: sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão. E aí é que está o mal. O efeito, a consequência que extraímos daí, é que ninguém reencarna para ser assassinado. Ninguém tinha que morrer naquele momento em que é assassinado, é o que nós concluímos. A responsabilidade é do assassino, é de quem infringe a lei de Deus, infringe a lei dos homens e infringe a lei de Deus. Porque muitas vezes a família fica, já está sofrida em razão da morte violenta, prematura do filho, aí fica sofrendo. Aí a gente vai dizer assim: olha, mas isso aí na verdade estava escrito, porque ele, se ele passou por isso, ele tinha que passar por isto. E não é bem assim. Ninguém tinha que passar pelo homicídio, por um assassinato. Ninguém tem que passar por isto. Ninguém tem que sofrer as consequências de um ato praticado por outrem. É o que nós pensamos, a reflexão que nós fazemos. Mas como dissemos, cada um de nós é responsável por si mesmo e é responsável pelas reflexões e pelas conclusões a que chegar. É disso que fala o Espiritismo, porque cada um de nós é responsável pela própria evolução. Então, para nós, quando alguém pratica um crime, um homicídio, não significa que aquela pessoa, a vítima do homicídio, tivesse que passar por aquilo, tivesse que ser vítima de homicídio. Ah, o escândalo é necessário, é de quem? É necessário que façamos uma análise, o que seja o escândalo realmente. Porque muitas vezes a gente vai afirmando as coisas com base numa pretensa religião espírita que professamos, na verdade nós não vamos encontrar nenhum fundamento para aquela nossa afirmação, porque é uma afirmação baseada apenas na pretensão do homem, na pretensão de saber muito, e nós não sabemos nada. Nós temos que, naquilo que nós possamos ter dúvida, apresentar a dúvida, porque a dúvida é possível. Dizer categoricamente, dar uma resposta categórica, é que parece, não é possível, tendo em vista o estágio em que nós nos encontramos. Quem de nós é capaz de dar uma resposta categórica? Se nem os espíritos dizem isto, os espíritos não dão respostas categóricas. Eles sempre nos deixam a possibilidade da reflexão, e é necessário que façamos a nossa própria reflexão, para que cheguemos à nossa própria conclusão e possamos então ter isto. Aí sim, com isso nós concordamos, que o do nosso comportamento vai depender desta harmonia com a lei de Deus, vai depender alcançar ou não a felicidade. Nós estamos aqui, minhas irmãs e meus irmãos, para alcançar a felicidade, mas esta felicidade é exatamente esta harmonia com a lei de Deus. Esta harmonia nós obtemos com aquilo que Jesus chamou de lei do amor, mas que para nós é a lei da harmonia, a lei da harmonia universal. Então, quando nós estabelecemos a harmonia com a lei de Deus, aí nós estamos em condições de ser felizes. E isso depende de cada um de nós, certamente. Não depende de ninguém, de outra pessoa, certamente que não. O exemplo é importante o exemplo, o amor é indispensável, porque o amor, isto que nós damos para os nossos entes queridos com mais facilidade, porque quando é o nosso ente querido, nós somos capazes de amar extraordinariamente. A mãe ama o filho, o pai ama o filho, os irmãos se amam, mas quando nós pulamos o muro, aí quando aparecem aí esses bandidos aí, conforme se denomina aí, aí a gente começa a ter sentimento de ódio, de rancor, achando que só a morte, só matando. Quando, na verdade, conforme nós dissemos, foi questão de opção. Escolheu o mal, a porta. Escolheu a porta larga. Se tivesse escolhido a porta da virtude, a porta estreita, hoje seria um homem respeitável. É execrado pela sociedade porque escolheu o mal. Vai se arrepender e vai se arrepender muito mais quando retornar à pátria espiritual, certamente. Mas a nós não nos cabe, certamente, julgar, criticar. Nós temos que perdoar, ter aquela conduta que teríamos com o próprio filho. De certa feita, nós ouvimos um pai falar o seguinte: se eu pego meu filho em erro, a minha primeira conduta é ajudar meu filho. Depois é que eu vou procurar saber o que ele fez de errado e criticar, julgar e tal. Mas meu primeiro comportamento é de ajudar. Então assim nós fazemos com os nossos filhos. Assim nós devemos fazer com todos os filhos, com os filhos da humanidade, com todos os nossos irmãos. Primeiro ajudar, ao invés de criticar, de julgar. Porque certamente, se nós estivéssemos naquelas condições, nós teríamos escolhido outra porta. Não pensemos, eu sou bom, eu faço isso, eu trabalho. É por isso que teve um poeta que disse, e nós só lembramos do final do poema dele, do soneto dele, de Djalma Andrade, que ele diz, rogando a Maria de Nazaré, que ele não comesse o pão que eu possa, diz ele, ser partido por mim em dois pedaços. Então que nós possamos dividir o nosso pão, minhas irmãs e meus irmãos, com os nossos irmãos carentes, necessitados, que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos procurar a cada instante ser melhores, mas efetivamente melhor, não aparentemente menor, melhor não. Porque o que nós temos muito é aparência, nós aparentamos para o outro melhores, bons, o que não somos. No nosso íntimo nós sabemos que somos capazes de agir ou de reagir desta forma errada, equivocada ainda. Quem é que pode te dizer que age como um Francisco de Assis, como uma Madre Teresa de Calcutá, como uma Irmã Dulce? O comportamento desses espíritos causa perplexidade. Eurípides Barçanufo, quando ele se converte ao Espiritismo, na primeira noite em que ele vai a uma reunião mediúnica na fazenda de Santa Maria, ele pede ao seu tio, senhor, que o leve até a fazenda de Santa Maria, até o casebre de Carlos. E o tio, senhor, mas agora, Eurípides, essa hora está tudo escuro. E os dois foram pela mata lá, com o lampião aceso, até a casa, o casebre de Carlos. Quando bateu a porta, que Carlos atendeu, Eurípides Barçanufo abraçou e beijou o Carlos. E aí depois o senhor falou: Eurípides, meu sobrinho, você deve ser realmente um espírito iluminado. Porque abraçar e beijar um leproso, como você abraçou e beijou, é preciso ser predestinado realmente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é claro que nós não chegaremos, ainda teremos grande dificuldade para chegar a este momento. Eventualmente, estamos falando de nós, né? Não estamos falando de todos. Mas nós teremos dificuldade em abraçar e beijar como o padre Damião. O padre Damião, de certa feita, também, ele saiu abraçando e beijando os irmãos rancenianos e acabou desencarnando, contraindo a rancenise. Maria de Magdala também passou a cuidar de rancenianos e contraiu a rancenise. Foi uma das grandes curas morais do Cristo, que nós não ouvimos falar da cura de Maria de Magdala, da cura de Zaqueu. Zaqueu também, que voltou como doutor Bezerra de Menezes, desapegado das coisas materiais, tira o anel de doutor, de médico, do dedo para ofertar àquela pessoa carente. Então, minhas irmãs e meus irmãos, são atos, não de espíritas, não. Não pensemos que sejam atos de espíritas, não. São atos de cristãos. São atos de cristãos. Nós temos que fazer um esforço para nos tornarmos cristãos a cada passo, a cada oportunidade reencarnatória, diante de todas as oportunidades que surgirem. Nós não temos que apenas dar com a mão esquerda e fazer com que a mão direita veja. Não, nós temos que dar, simplesmente dar, doar, simplesmente, sem esperar que seja visto, o que é difícil para nós ainda. Mas nós estamos no caminho. Diz-nos o nosso Richard Simonetti que o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, é uma proposta de Jesus. Não é uma imposição do mestre, uma determinação de Jesus. É uma proposta de Jesus. E cabe a nós, que somos brasileiros, transformar o Brasil na pátria do Evangelho e no coração do mundo. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que esses espíritos amigos continuem a nos beneficiar, que o nosso Joaquim Murtinho, que foi nascido em Cuiabá, que faleceu nesta cidade, no dia 18 de novembro, em 1911, estava desencarnando o nosso Joaquim Murtinho. Foi um espírito de escola que se dedicou à prática do bem. Então, que esses espíritos, minhas irmãs e meus irmãos, nos beneficiem com seus esclarecimentos, com a sua orientação, nos fortaleçam para que nós continuemos caminhando, buscando cada vez mais o nosso aprimoramento espiritual. E que nos abençoem sempre. Muito obrigado e muita paz em nossos corações. Apresentamos a palestra de Jadiel João Batista de Oliveira, realizada no dia 20 de novembro de 2011, em comemoração aos 76 anos de fundação do Centro Espírita Joaquim Murtinho, que fica na rua Caobi, 107, Irajá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita.